507, Salvador. 507, na escuta. Tem condições de ingresso na final da pista 10, final de 4 milhas? Afirmativo, no 07. Sente reforço na final da pista 10, 4 milhas, Olimpo 07. Reforçará na final, Olimpo 07, 4 milhas. Estamos no 1, reporte para modificação das regras. Está presente, Rita. Qual é o seu rotatório? Gente, regras vão modificar da Zona 525, foi para a rotatória e deixa para 1 a 1.000 pés, Juliette Estamos no 1. Altímetro permanece no 04. Ok, 1.000 pés de rotatório no 04, Sérgio. 12771, após o TAP, deixa para 2.000 pés, altímetro no 04. Autorizado o sinal do procedimento LS aqui, Rio da Pista no 0, sem o glide, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, descida para 2014, LS, sem glide. 27 aqui, quer dizer, azul. Azul 4076, nos solos 25, libera direita, chave sola em 121, despa 1. Direita 2, colo, colo, 4076, bom dia. 4 milhas, Olimpo 07. Frente, Olimpo 07, baixada travada? Tem baixada travada. Frente, Olimpo 07, o vento 130 graus, 08, nós, pouso autorizado, pistola 0. Pouso autorizado, pistola 0, Olimpo 07. Olimpo 07, informa cabeceira deslocada, 380 metros. Frente, cabeceira deslocada, Olimpo 07. Plano 864, Torre. A escuta, consigo mais grande. Deixa visual com o tráfego da Força Aérea em curta final para pouso, pistola 0. Afirmativo, tá. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistola 0, atenta a cabeceira deslocada. Plano 864, atenta deslocada. Com o aeronave, vamos fazer o melhor mais aqui. Plano 864. Patrulha 0, acima a identificação, chegada a mar autorizada, desça para o nível 050, QNH 1-0-4. Salvador, boa tarde, marcaria de vocês, por exemplo, passei 1-0-0, transfere, ideal de descida, ciência da passagem. Passada 2230, sua identificação, chega da AMAN autorizada, deixa para o nível 050, QNH 1-0-4. Passada descida para o 050, 1014 mais este agora, e 2230. À direita, mantém escuta possível via Alfa, reposte em ponto de espera da Delta. Duas milhas e meia da posição coral, mantém o nível 090 e voe para a posição Conde, escuta permanente do controle. Afirmativo, voe Conde. Tá bom, colhe a tricórdia, tá. Controle, tá visual com o campo, Juliette Angelão. Jets São Luz, desça para 1.000 pés, mantendo a proa da rotatória e chame a torre no 895. Mil pés, rotatória, torre, 895, bom trabalho. Amém. Controle, 08, guarda-me, não está controlando o capital. Agião 08, tem frequência livre. Controle, 08. Agião 2771, completa o sinal do procedimento, chame a torre no 895. 18.95, obrigado, até. Agora o passarelo 2230, se você não vai autorizar, por onde dura, só 22230, confirme a prova por quantas milhas? Positivo por 8 zonas, se não aproa 130, aproximadamente 20 milhas. Livre de desvio, passarei de 2230. Obrigado. ONU 864, decolado 30, chame o controle em ONU 19, décima 8. 19, bom dia, voz de Nemo. Todo Salvador passado, azul 2771. Azul 2771, boa tarde, ajuste ONU 0, ONU 4. Mantém a aproximação, atenta a cabeceira deslocada 380 metros. ONU 864. Silêncio. Azul 2771, copiou? Negativo, faz esse tipo, por favor. Sim, já. Tenta a cabeceira deslocada 380 metros, ajuste no 0 no 4, vento 130 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Ciente da cabeceira deslocada, pouso autorizado, pista no 0, baixo travado azul 2771. É possível, Juliette Angelo, estender uma final da 1-0 para... Vai ingressar na como secundário na 1-0? Tudo 4-4, decola pista no 0, curva direita, da Eulida Motiva, controle 1-9, décima 8, transponder 5-4-3-7, gol 2067. De retornar a proa de Amã, autorizaria a proa de toque a partir do presente? Inicialmente Amã, passarei 2230, número 2 na aproximação. Ciente, com a velocidade reduzida de 230 nós, mantendo a proa então agora de Amã. Capitão Lima, Juliette Lima, autorizado o acionamento, chave pronto para o táxi. Já que será procedimento pelo SSC da pista, não, 0 e 1, gás. Máximo apresado e descida para 2. Solos 33, libere a próxima direita e chame o solo em 1-2, 1-2, 1-1. Direita 1-2, 1-2, 7-7-1, obrigado. Direção na final, trem bastante travado, Juliette tá violando. Sente Juliette, Tambo Zulu. Somos a proa 50 graus, 08 nós. Atenta a cabeceira deslocada 380 metros. Pouso autorizado, pista no 0. Gente, Tambo Zulu. Tatal Delta, prossiga. Entre o número 10, Tatal Delta. São 3290, informa o trato de 12 horas, 14 milhas, fazendo sobrevoo próximo à Duna, subindo para 1 no meu pé, Romeu 44, não irá interferir nessa aproximação. Okay. só um instante para a autorização, devido a Falaia que está analisando a sua rota aqui, devido a rota estar direto, Guarulhos, e Guarulhos tem rotas preferenciais, pode ser que atrapalhe na hora da navegação lá em Recife, Brasília, e o senhor Recife está apenas aguardando uma posição da Falaia para analisar a rota aqui. Vista até o Delta. Vamos 864, sem centro Recife. 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 265, gol 864, bom dia. Planejo autorizado o cruzamento, reporte na hotel que está livre. Papa Tango, Juliette Tango, Zulu, no Solos 35, confirma o condicionamento parte 3. Gente, ao livre acho que é só 1, 2, 1, 2, 1, 1. Eu vou ficar 7, 7, decola pista 1, 0, curva direita, saída coral, controle 19, 8, 5, 4, 1, 1, 4, 4, 1, 3. 0 para o lado utilizado, o movimento 7, coral, coral de saída, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 067, Pátio Mundial, Costela 1895, ajuste 1094, 2067, segue a nave da Avianca, que puxou no setor 1 do Grande Pátio. 2067, boa viagem. Autorizado Pátio, Mundial, 7410, segue a nave. Oceanero 6213, 133 a bordo, 033, Guarulhos, Frontax. 133 ou 33? 133. Táxi à direita, ponto espera, 295, ajuste 10, 14, uma boa viagem, 6290. A direita, não será uma mapa, 62. 4463, só um instante para iniciar, aguarde. Falou, esse é 6254 para o posto de acionamento no 612. 612, aguarda para iniciar, 6254. Bacana. 4076, após o gol, Juliette, portão 3. Após o gol, Juliette, portão 3. 5, boa. Boa. Aparelho 2230, deixa para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado final procedimento elétrico da pista 10, sem inglês, responsabilizado. Reportaremos estabilizar no X-Ray sem anclagem e manter ainda a velocidade reduzida. Aparelho 2230, a critério informa que tráfego se precede agora a 11 milhas, 195 de graus Fig, Airbus 320. Se informa, manter a velocidade reduzida, 2230. Sapatão Lima, Juliette Lima, decolados 38, chama o controle em 1, 1, 9, 6, 8. Boa noite, Juliette Lima, Juliette Lima. Obrigado, até. Gol 2067, boa tarde, mantenha o ponto de espera como número 2. É da árvore, Lefa. É da árvore, Lefa. É da árvore, Lefa. É da árvore, Lefa. É da árvore, Lefa. É da árvore, Lefa. Autorizado, direto alerta, Lima Juliette Lima. Claro, direto alerta, Lima Juliette Lima. Neste momento, 4963, autorizado, feedback, champagne. 4, nós estamos indo aí, 10, que é o final do ano. Estabilizado no localizador, passaria do 210, seu já. Passaria do 2230, completo final de procedimento, está em torre. 118, decimal 95. Excelente, foi o 119, 95, até daqui a pouco. 118,95. 118,95, até daqui a pouco. É bom pouco. R62, 13, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Informo, de acordo com controles, após a decolagem, estará restrito ao nível 080 por 30 milhas, 30 milhas. 080 por 30 milhas. 3290 no solo de 42, libera direita, chame o solo em 121, 121. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, passando o marcador externo, baixar travado. Passaria do 2230, boa tarde, ajuste no 0 no 4, vento 130 graus, 10 nós, acesso cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado, pista 10. Ciente da cabeceira, 2230, autorizado pouso. Pouso 20672, Salvador. De acordo com o controle, estará restrito a nível 080 por 30 milhas após a decolagem. 6254, informo que está restrito ao nível 080 por 30 milhas. Saída da EOK, 6254. Segue o azul, ponto ferro, 1895, 1014, boa viagem. 0-0, 30 milhas, 1895, passando, seguindo azul, obrigado. 3, mantenha o ponto de espera como número 3. Como número 3. O Xaner 6213, visual com a TR da Pantanal, internacional para pouso, pistola 0. Posição 62, após a passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter pista 10 até a cabeceira deslocada 380 metros. Autorizado, alinhar e manter após a passagem. Posição Juliette Zulu, chame na saída do Pátio 3. Pátio 5, libera a próxima direita, chame o sol 21, décima 1. 21 não vai chamar o parceiro 2230. Carinhos. Passo para a Barra, informo que tem o Papa Romeo Vitor Del Delta Romeo 44 na proa do farol da Barra, mantendo 200 pés sobre o mar. Autorizado o cruzamento da pista 17, reporte pista livre. O 2067 do colagem autorizado, pista 0, vento 130 graus, 08 nós. Obrigado, colagem, o 2067. Azul 4463. Azul 4463. Atenta a rolagem de 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter pista no zero, atenta também a cabeceira deslocada. Ali mantém pista cabeceira do 4463. Tem frequência livre ao estacionar. Brasília 360, Brasil 17, decola pista 10, curva direita, saída, posse, transição elétrica. Controle 1, 9, 10, 8, transponda 5, 4, 4, 7, 3, 2, 2, 3. Copia. Salvador Brasília, 360, Pedro 17, decola pista 90, curva direita, saída forte no céu Alepa, controle 119, décima 8, tração de 54, 57, chegou no último teste. Autorizado, 360, diretor do Luna 7, decola da 10, direita porta, agora é Alepa, sinal de 8, controle 5457, transponder no 867. Porção 7, chama pronto. Bom, meu estado é Alphatan, confirma posição. Sala R, já estou em contato com a sala R, só está mais um minuto, o Vitor é tudo. Decolado aos 5-2, desconsidere a restrição dela pelo controle, no nível 080 até 30 milhas, e depois a gente transfere o controle em 119-8. Ciência da restrição cancelada, controle Salvador 18-19-8. Bom dia, 4-3. Bom dia. Confira, tá bom, meu senhor, tá bom? Ah, meu chave é Alfa Tango, seguinte, mantendo 500 pés em condições visuais, já está iniciando o sobrevoo em São Luís que Delta Lima. Olho Salvador, boa tarde, 44 Fez Azul, passa 2200 pés para 180 na escuta Pestura Coral. 4463, contato radar, subir montanha 180, saída Coral. 180 Coral, 4463. A senhora pediu a proa de Coral para nós? É Coral, azul 4463. Coral 4463. Aí, Alfa Tango, esteja atento ao Romeu 44, mantendo o número 3 próximo a Farol da Barra. Estado em 6213, chama o centro do Recife. 125.1, alterna 133.95. 4, vento 140 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistão no zero. Decolagem 8624. Sucesso Bravo Delta, boa tarde. Eu sou a Nidicita Sars. Vou em Aman para interceptar a chegada da Aman. Repasse para a descida. Ajuste padrão. Alfa Tango, ciente, lista de frequência. Bravo Delta, desça para 4 mil pés, lista padrão. Charlie autorizado, alinhar e decolar pistão no 0,86 Charlie, alta cabeceira de locada 380 metros, o vento 1 a 50 graus, 08 nós. De alinhagem decolada 1-0, deslocada ou 3, 2, 3. Na proa, minha vez, tem 4, obrigado. 295, ajuste 0013, o Vitor é aqui. Direto Duna, Juliette Bravo Delta. Bravo Vitor, Eco Vitor autorizado, alinhar e manter pista 1-0. Boa tarde, contato radar, subir mantenha 360, sai da árvore elétrica. Viro 360, árvore elétrica, 3, 2, 3. Vitor, alinhar decolagem autorizada, pista 1-0, até a restrição da pista 380 metros, o vento 1-3-0 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Delta, Hotel Delta, livre 500 pés. Capitão Julioso Bravo Delta, confirme se está efetuando algum desvio. Comandor, poderia coordenar a frota de Alessa, portanto 3223. Autorizar direto a Alessa, portanto 3283. Alessa, agradece 3283. 2, 2, 2. E Salvador, Papatango Vitor Eco Vitor, decolado na Coral. Papatango Vitor Eco Vitor, contato radar, submantenha 120, saída Coral. 120 na Coral, Vitor Eco Vitor. 5.003, Goiás. A palma do trajeto para Tango, prossiga. A palma do trajeto para Tango, seguinte, irá manter 500. É, você já tenta só o Romeu 44 mantendo 500 pés próximo à duna. Tudo controle, Salvador? Escuta, autorizar direto em Léo, Azul 4463. Rádio Alfa Tango, aguarde sua ordenação, Gatorre. Aguarde. Salvador, Alfa 3216, ponto espera 10 pronto. Palme, Rádio Alfa Tango, chame torre 118, decimal 95. 18, 95, no 40 graus, 8, 9. Gente, a partir da área deslocada, autorizada a decolagem no zero, só 3-2. Corrigiu, papai, não precisa passar? Cara, passando boa tarde, qual que é a intenção? Já da mata, final da nossa festa, já da mata. Tem intenções de aproximar direto para o hangar da mata? Afirma. Gente, autorizado, direto e aproximar para o hangar da mata, vento no 30 graus 99, fora do solo controlado. Não atrás, corre responsável setor. Já presente, autorizado por mais cedo, por cruzar o final da 190 e final da mata, para reportar a segurança da mata. Azul 4463. Azul 4463, 57 milhas. Sudoeste de Salvador, mantenha 180 e chame Deus. 120, vou ficar 1. Oi, Salvador, muito boa tarde, boa noite, 67, estamos com a ponte de espera da 1-0-4. 867, após a rolagem do aeroporto da TAM, alinha e mantém a partir da área deslocada, 3-8-0 metros, gol 1-8-6-7. Após a TAM, alinha e mantém 1-0 a partir da deslocada, 1-8-6-7. Está atento, ouvindo o Hotel Delta. Tem que dar uma pressa para o mais quantas milhas? Mais 5 milhas para ir, subir para o Delta. Esteja atento ao tráfego. Estação 6320, acione identificação, voe Mari para interceptar a chegada a Mari. Desça para a nível de voo 050, ajuste padrão. 050, acione aguarde autorização, acione 6320. Patango Oscar, novembro, uísque. Boa tarde, acione identificação. Vou ir a Lagoinhas para interceptar a chegada branca e a passo para a descida, ajuste padrão. A Patango Oscar, novembro, uísque, desça para nível de voo 050. Estão 3283, está no centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 228-260, bom recife, está 3283, obrigado. Uhum. Isso é o hotel Delta, já não atravessa mais, fica tudo. Bom dia, boa tarde, 6315. Canal 6315, boa tarde. Vou ir a para interceptar a chegada a Amanda, isso é para 060, ajuste padrão. 060, Guanamá, ajuste padrão, 8663. Fala, papai, meu Vitor Hotel Delta, confirma, irá prosseguir para Salvador? Ativo, em imagem. Sim, frequência livre para coordenação, Vitor Hotel Delta. Obrigado. Patrulha, boa tarde, é o TAM 3216. TAM 3216, contato radar, submontanha 370, saída a mão. 370, saída a mão. Apatango Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Autorizado final de procedimento ILS-XO e sem anglais, retorno estabilizado. Afirmativo. Apatango Juliette Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento ILS-XO da pista 1-0 sem anglais, retorno estabilizado. Para 2 dias, reportará a tração. Chané 6320, autorizado Serra Vitor 368. O Chané 6315, número 3, na aproximação, redução para 2309. Redução, Chané 6315. Controle, o TAM 3216, solicita coordenação pro de frente. Aguarde coordenação, TAM 3216. Guardando. Sorge, um setor de sobrevoo aqui, Noro. Salvador, Salvador, corredo forte, meu pé, decola a pista 97, curva à esquerda, controle 198, 2295, transponder 0197, William November. Data. Tira até o Delta e fala só o controlado. Fala só o controlado, Delta. Solo ao 09, livre frequência, boa tarde. Isso, boa tarde. Mensagem de decolagem, o ajuste no 0, 1, 3, bom voo. Controle CP 19, 8, bom voo. 19, 8, obrigado. Boa tarde, senhor, então, 2, 9, 8, ponto, espera, da 1, 2, 4. 4089, ali mantém até a área deslocada. Ali mantém até a área deslocada. Autorizado o táxi até a Oscar, chave na Oscar para ingresso de novembro Alfa. Teste, contato radar, submatinha 360, saída água, Alefa. 360, água, Alefa, 1867, quando possível, coordenação 380. Agora a coordenação com o centro, gol no 866. Entre 15 e 20 milhas, contando as manobras, gente, no verão. 4089, quando pronto, livre decolagem pista 10, vento no 30 graus 109. Livre decolagem 10, viu, 4089. Dois no meio, devido a tráfego, mantenha a terceira saída. Marcando o seu, dois no meio. Fechamento 6315, redução para 2009. 2009, fechamento 6315. Ingresso na Oscar, chave na Oscar, pronto para a decolagem. Roma 867, Centro Corujão, nível final 380. 380, reato. Decola 1-1, controle 198. 198, 4089, bom dia. Controle Salvador, azul 4089. Azul 4089, contato radar, submantinha 340, saída da EL. Perfil da saída da EL, segura 340, azul 4089. Capitão Juliette Bravo Delta, acontece o nosso procedimento, Semi Torre, 1118, decimal 95. Juliette 95, graça para Delta. Chame 6320, autorizado o procedimento originário, da 390, retorno de patrão de avisa, 366. Pouso 90, inicialmente 43, após 45, a galera vai ter. Copiado, seguinte, pouso parte pistão 90, parte 3, e após segue para a BST. Tá ok, o Bravo Delta está ciente do deslocamento da capacidade 380 metros? Afirmativo, já sente. Ciente, informe, baixar o travado. Contra. 216, semicentro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Ok, Recife, 125, alterna 126, 85. Faz bom voo. 280 metros, vento do 70 graus 8. Leve a restrição, disposição 1-0, a Tango Oscar 91 Whisky, ciente, inicialmente foi bom. Salvador, o Oscar 91 da Patrona, tem informação Romeu. 041, no chegada Bonfim, desça para nível de voo 080, ajuste padrão. 080, pode voltar, Serra Vista 367, autorizado, Serra Vista 367, eu chamei 61 no 41. 367, chegada. Uma 867, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 66, decimal 0, obrigado. Por favor. Faz a Arboeler. Arboeler, obrigado. 3790, top copy. Top copy, 3790. Salvador Lençóis, 180, conforme rota, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição WhatsApp, controle 1, 19.8, transponder 5504, o azul 2790. Salvador Lençóis, 180, decola 10, curva esquerda, Bom, transição WhatsApp, 1908, controle 5504, transponder o azul 2790. Pátio 3, time pronto, 2790. Chama na pronta 2790. 2230, copia. Siga. Salvador Conquista, nível 180, conforme rota, decola pista 90, curva direita, saída Costa, São Elefa, controle 1, 9, décima 8, transponder 5592, passagem 2230. Autorizado 180 para a história da conquista, decolando 90, curva direita, água, Elefa, controle 198 e o código 5510. Correto, remota 12, 2, 2, 2, 0. Chama lá. O é 2318. Deixa para 2.000 pés, ajuste padrão. Autorização para o procedimento LF3, assista 90, sem o glide, responsabilizado. Pessoal estabilizado, essa é a 63, não? Obrigado. Só que não tem jeito. Pessoal, 12, 1, 1. Pessoal, sinal de procedimento, torre. 118, 95. 235, boa. Identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 10013. 060, obrigado. 1255, boa tarde, chegada Bosch, desça para nível de voo 070, ajuste no 013. 070, está na 6141, desça para nível de voo 060. 060, 6141. Papatango Vitor, Eco Vitor. 63, estabilizado. Ana 6315, contato final de procedimento, Sami Torre. 118, desce para 95. 895, obrigado. Pouso. Papatango Vitor, Eco Vico. Papatango Vitor, Eco Vico. Registro radar encerrado, 61 milha, sudoeste de Salvador, mantém 120 e São Miguel. 120, decimal 1. Prata, bom voo. Salvador, boa tarde, Chanel 6315, estabilizado final da 10. 6315, continua a aproximação, João Maria Pistoleiro. Olha, passagem 63. Apatando a sua 92 que confirma, irá pousar na 17. Gente, autorizar direto o rotatório, reporte para a modificação do plano. Rotatório. Apatando a sua 92. Ciência dos corredores visuais de Salvador. Conhece a rotatória? Papatango Oscar November Wins que mantenha a chegada perto. Será coordenado com a torre, a próxima duna, se não modifique e pôs na 1, nossa. Papatango Oscar November Wins que mantém a chegada a bloco, na posição duna, se não modifique e pôs na pista 1, nossa.